você se você está dona dos meus olhos. É você, avião no ar. Dia pra esses olhos sem te ver é como o chão do mar. Liga o rádio, a pilha, a TV só pra você escutar a nova música que eu fiz agora. Lá fora a rua vazia chora. Os meus olhos vidram ao te ver. São dois fãs, um par. Pus nos olhos vidros pra poder melhor te enxergar. Luz dos olhos para anoitecer. É só você se afastar. Pinta os lábios para escrever a tua boca em minha. Que a nossa música eu fiz agora. Lá fora a lua irradia a glória. E eu te chamo, eu te peço, vem. Diga que você me quer, porque eu te quero também. Faço as pazes lembrando, passo as tardes tentando lhe telefonar. Cartazes te procurando, aeronaves seguem pousando sem você desembarcar. Pra eu te dar a mão nessa hora, levar as malas pro Fusca lá fora. Eu vou guiando, eu te espero, vem. Siga onde vão meus pés, porque eu te sigo também. Eu te amo. Você me quer, porque eu te quero também. Yeah.